3859, autoridade direto Telefa. Telefa, 3859. Equador, tá 3487, posição 01, pronto, respeito, tá na live. Como foi o Ocean 63 no ano? 3487, na 1. Ok, o TAN 3487. Tá autorizado. O chassi na chame táxi. Reposicionamento a 3487. 6250 no solo 52, libera a pista próxima direita, chame solo em 121 no decimal 9. 219. Ponta 3304, obrigado, bom dia. Bom dia. Solo. Solo, Salvador, bom dia, Xenia 6250, livrou. Copiado, senhor, entra ali, mantenha, chame pronto para decolagem, Nico 03. Da Juliette. Alfa vai chamar os ajudantes. Oxenai 6250, ingresso no pátio principal, Juliette. O gate é o meia dúzia. E Juliette pro meia dúzia, obrigado. Sem identificação. IP 5414, contato radar 62 milhas, sudoeste Salvador. Reporte no ponto ideal de descida, Voimari. Aguarde, Golno 073, temos tráfego à reta guarda. Aguardando, Golno 073. Temperatura 28 graus, o vento é de 140 graus com 10 nós. Posto 260, tô 3859. Solo, Xander 6311, gate 08 para puxa estacionamento. Solo, Xander 6311, aguarde um instante para o pushback estacionamento. Aguardando, 6311. 03, autorizar a decolagem pistão no 0, vento no 40 graus, 09 nós. Delta 3487, 131, 3 horas e 41, Galeão, pronto para o ataque. Tá 3487, táxi à direita, ponto de espera da 10186 torre, e o ajuste é 1020, boa viagem. 020, ele táxi à direita, ponto de espera da 10186 12, obrigado, bom trabalho, 3487. O solo tem um estimado de push pro Oceania 63 no outro? Afirmativo, o senhor vai iniciar simultâneo com a aeronave da Gol, que tá no 4, tá? Fluidez no pátio. E o estimado em torno de 2 minutos. Positivo. M1-3-3-2-5, decolado 5-8, chame controle 1-2-0-8. 3 agora com controle 1-2-0-8, na curva na direita, cruzando meu pés. Pushback, acionamento autorizado, chame táxi. Chama nós, 1-0-7-3. Oxené 63 1-1, autorizado puxar e acionar, chame táxi. Autorizado puxar e acionar. Salvador, 3487, bom dia, pronto, ponto de espera da 10. Pronto, 3487, mantém voo de espera da 10. Mantenha ponto de espera da 3487. Agora estamos aqui a mil pés, preparando para o início dos exercícios. A solicitação é ascender até o nível 235, em condições visuais. Sobe e mantenha 235, Olimpo 03. Ok, até o 235 teria alguma restrição, porque para o nosso exercício precisamos manter a reta. Podemos manter essa proa até o 235, a proa 165? Autorizado. Ok, ciente. Reportará atingindo o 235, o Olimpo 03. Sim. Controle o 354-14, no ideal de descida. 354-14, desça para 3.000 pés, que é legal no 020. Descendo para 3.000 pés com 1.020, 5.4 no 4. Três, quatro, oito, sete, autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, vento no 50 graus, 1 no 3 nós. Alinhar e decolar pistão no 0, tá 3487. Para o táxi Gol no 073, temos 158 a bordo, alterna com fim de autonomia 2 horas e 57. 7, Gol no 073, está livre o táxi à direita, chame a torre em 186, no ponto de espera da 10, o ajuste é no 020, boa viagem. Sim, Charlie Tax, Ponte Espera 186 com 1020, gol 076, obrigado pelo trabalho. Todos os parâmetros, depois vamos ficar durante todo o tempo no nível 220, até iniciar o regresso. Sim. Para táxi, o Oliver 63 no 1148 a bordo, 3.5, Fernando Galeão. Por gentileza, confirme os dados, o Oceania 63 no 1148 a bordo, 3:55, Fernando Galeão. Ciente, táxi pelo pátio Índia, ponto de espera da 10, torre 186. E o ajuste é 1020. Boa viagem, Oceania 63 no 1. Ciente, pátio Índia, ponto de espera 10, torre 186, 2020, Oceania 63 no 1. Obrigado, bom serviço. Voando Duna, descendo para 2000, chama estabilizado 5414. Limpo 03, informa quantas milhas pretende se afastar? Ah, até cerca de 100 milhas. 100 milhas. 100. 7, decolada 03, chama o controle 1208. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o TAM 3487 decolou, passa 2000. TAM 3487, contato radar de decolagem, supra nível de voo 340, saída da Euleda Bridge. Da Euleda, pode curvar agora para evitar formação? Livre voo de da Euleda, TAM 3487. Voa da Euleda, 3487. 93, Romeu, confere. Altímetro no 020, 1020, Guarulhos, livro de voo 360, já aprovado, pronto, cópia? Firmou, pronto, cópia. Salvador, Guarulhos, livro de voo 360, via posição bridge, UPSLU 16, restante conforme a rota do plano de voo. Decola a pista 10, mantém a reta até cruzar 2000 pés na terceira mira, após a curva é à direita. Perfeito subido da Euleda, após Leda, direto posição bridge. Controle 120, decimal 8. Torre 118, decimal 6. Transponder 5023. Autorizado nível 360 para São Paulo, Guarulhos, via Zulu 16, após a posição bridge. Decola da pista 1-0, mantém a decolagem até 2000 pés ou a terceira milha. Após curva direita, perfil da Dael Leda, após posição Leda, direto bridge. 1208 é o controle, 1118 decimal meia torre, 5023 o transponder do gol 983. 5023, correto, chama ponto para o pushback acionamento, gol 1983. Chama para o pushback acionamento, gol 983. Papá, Zulu, Juliette, Serra, prossiga para Salvador. 010. Chanel 63, 1-1. Ali mantém pista no zero. Ali mantém no zero, 63, 1-1. Aqui uma... plano para Valença, quando ele é para as 12h15. Com as 13h15 a última foi feita, confere? Se tiver como checar o equipamento, por gentileza, estou com bastante assovio e um ruídozinho de fundo, ok? Chame o controle 1208. 208, gol 1073, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 1073, decola, passa 1600 na Bahia. Voo 1073, contato radar na decolagem, supra para o nível de voo 340, na saída da Euleda. 340 da Euleda, voo 1073. Pode ter mais algum, a proa mais um pouco, voo 1073 para as informações? Livre. Obrigado. Peça, nível, autorizado 1 mil pés, visual pelo corredor Axé Caixa Pregos, controle 120.8, atua em 118.6, o transponder 0117, papapá, Zulu, Juliette Serra. Meio obrigado, boa tarde. Ok, 0107, 03 POB, estacionamento é a Bata? Pátio 5, hangar da Embara, 7. Estacionamento, chame torre presente 1 no 8, decimal 6, altímetro no 020, informação em curso meu, boa viagem. Zulu, Juliette Serra. Chama o centro Recife, no 251, no alternão no 33, decimal 25. 3 milhas e meia do externo. Fui, aliás. 354, 114. Continua sua aproximação. Cheque trem de pouso, aguarde pista livre. Prosseguindo a aproximação, aguardando pista livre, 354, 114. Chama quando baixado e gravado. Aprovado São Paulo Congonhas, nível de voo 360, via, posição bridge, upper, Zulu 16, a restante conforme a rota do plano de voo. Decola a pista 10, mantenha a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva direita, perfil subida da El Leda, após Leda direto, posição bridge, controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 6, acione o código transponder 5027. Pisada 360, São Paulo, Congonhas, bride a Pesulo 16, decola da 10, mantém a reta 2 mil pés ou 3 milhas, curva direita da Eolida, após bride, torre 1186 e o transponder 5027. 5027, chame pronto para puxar o acionamento, gol 1397. Chama lá, no 397. Afirma, baixou e travou, tá na final normal. Trip 5-4 no 4, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento no 40 graus, 1-1-9. 140 com 11, livre pouso, 5-4 no 4. Você é NEM 6311, decolada 09, chame controle 1208. Controle 208, 63, até mais. Júlio de Serra, autorizado táxi, reporte para ingresso, pista no 7. Júlio de Serra, autorizado ingresso, pista no 7, reporte pronto. Oxané 6319, contato radar na decolagem, sua para New Joe 360, saída da Eulê da Bridge. 360, pode mandar presente da El? Mantendo o perfil, o Oxané 6319. Mantenha o perfil, 6319. Vou no 073, vou direto líder. Você siga no 073? Siga para o voo no 073? Vou direto líder, vou no 073. Prova de líder, no 073. trip 5414, vibrou. Trip 5414 no sala 02, chame sala 219. 219. Bom dia, trip 5414, livrou na prática. Trip 5414, táxi autorizado, Alfa Juliette, o pátio 1, remota 14 do pátio principal. Alfa Juliette, remota 14 do pátio principal, pátio 1. Uno 073, chame Recife, 1251, terno 13325. 2 Juliette Serra, autorizado a decolagem de pista 17, vento 120 graus, 119. 2 Juliette Serra, copiou a torre. Luz e Juliette Serra, decolada zona 5, chame o controle, 1208. 208, vai transferir, zona Juliette Serra. Controle em Salvador, muito bom dia, do papapá, Zulu, Juliette Serra. Papapá, Zulu, Juliette Serra, bom dia, mantenha as condições visuais. Meu país, corredor SEC, negar no 020. Tá batendo o peso no Rio, vai reportar no Fora da Barra o Zulu, Juliette Serra. O Recife vai cruzando 140 para o 360, pode voar direto o bridge, o Chiné 63 no ouro? O Chiné 63 no ouro, chame Recife, 1251, alterne 13325. 251. tarde. Bom dia, Gol 1260, livra 190 para 150. Gol 1260, bom dia. Autorizado chegada Mari, desce para o nível 050. 050 na Mari. Bom dia, autorizado de chegada Mário, desce para o nível 060. Não recebe chamado Charles Luz Leto.